Algumas perguntas que precisamos fazer. Qual o assunto ou questão na sua vida, na sua família, que demanda fé? Hoje, no dia de hoje, quais são as questões pessoais e familiares que você imediatamente vai declarar? Preciso de fé. Enumere estas questões. Faça esse para casa durante essa semana. Enumere. Essa questão exige fé. Essa questão aqui exige... Ah, essa daqui, olha, essa aqui não exige fé. Essa aqui exige uma montanha de fé. Vai enumerando todas elas. Segunda pergunta. O que é que a Bíblia diz a respeito desta questão que você enumerou? A minha questão que eu enumerei é, por exemplo, meus negócios que há 35 anos eu vou empurrando com a barriga. E o que é que a Bíblia diz acerca de negócios, de dinheiro? O que é que a Bíblia diz acerca de trabalho, de reino? Se é família, se é casamento, se é complexos, emoções, sentimentos, não importa qual é o assunto, enumere-o e fala com o Senhor. Eu quero saber o que a tua palavra diz a respeito desse assunto. Eu quero pesquisar nos cartórios celestiais quais são os documentos que o Senhor já escreveu acerca deste assunto. Eu quero saber. Eu não quero ser alguém ignorante acerca das coisas espirituais, porque na ignorância não existe fé, porque a fé é a certeza, e certeza só vem com conhecimento. Ninguém tem certeza na ignorância. Ninguém tem certeza no desconhecido. A certeza só vem com conhecimento. Seja o conhecimento do potencial do mercado, seja o conhecimento da verdade do mundo espiritual, não importa, Deus quer atuar em todas estas áreas. Quais são as questões? O que a Bíblia diz a respeito de cada uma destas questões? E terceiro, quais os passos que Deus ensina para cada uma destas questões? Quais são os passos práticos que Deus ensina na Bíblia acerca de cada uma destas questões? Não só o que Deus diz acerca dessas questões, mas o mandamento dele acerca dessas questões. Vou te dar um exemplo. O Senhor diz assim: tu inculcarás a teus filhos de dia, de noite, andando, deitado. Você vai falar da palavra dele, do poder de Deus. Você vai ensiná-lo. Senhor, este é um passo para resolver uma coisa com relação a filhos. Mas, Senhor, já passou o tempo. Não tem mais jeito. Filho, Abraão também disse a mesma coisa. Receba a palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando for velha, não se desviará dele. Mas minha criança não é criança mais, Deus. Comece a vê-la como uma criança. Senta com ela como uma criança. Trate-a como seu filho. Trate-o como sua criança. Encha de carinho, de amor. Peça sabedoria ao Senhor. Trate ela como criança e você vai descobrir que ainda tem uma criança ali. E começa a ministrar. Passos práticos que Deus vai dando para vencer algo que parece impossível numa família. E poderíamos aqui citar todos os assuntos de cada um dos irmãos, e a Bíblia vai trazer ensino para cada um. Mas estamos dando um primeiro passo numa caminhada mais ousada na aplicação desse princípio da vida cristã. Qual é o assunto? O que a Bíblia diz a respeito dele? Quais são os passos que Deus ensina? E o que podemos começar a declarar diante das questões e do ensino de fé? Eu disse a um irmão esses dias, nós fomos ao seminário Veredas. Muitos que estão aqui participaram. Recebemos tantas coisas de Deus. Mas temos verdades bíblicas e temos a realidade pessoal do outro lado. Em qual momento você juntou essas duas coisas? Em qual momento nós paramos para pensar, para dialogar com o Espírito Santo, conversar com o Senhor e falar assim: minha vida é assim, o seu ensino é esse, e cruzando essas duas coisas, eu estou entendendo isso, isso e isso, parece isso, isso e aquilo. Senhor, eu preciso juntar essas duas coisas. E é o que estamos fazendo com essas perguntas. E aí o Senhor vai nos ensinar. O que é que eu digo acerca destas coisas? À vista de todas estas coisas, o que é que eu tenho que declarar? O Senhor vai responder algo genérico hoje: declare a minha palavra. Mas o Espírito de Deus vai te dar algo específico: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Filho, senta aqui. Filho, eu tenho feito isso, eu tenho assim, eu tenho... Filho, você é meu filho, eu amo você. Trate-o como uma criança de novo e comece a ministrá-lo. Comece a inculcar-lhe os princípios do Senhor: amor, carinho, palavra, verdade, fidelidade. E comece a profetizar. Mas meu assunto não é filho, meu assunto é minha empresa, olha, meus negócios. Meus... O que é que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito de Deus vai trazer especificamente a você qual é a palavra que ele quer revelar, gerar vida e usar na sua vida. Quais são os passos que Deus... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei as ofertas ao Senhor, e fazei prova de mim, senão vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Eu repreenderei o devorador. Porque tem muita gente que acha que não, eu estou bem de vida, mas não percebe como que o devorador vem minando as coisas. Eu repreenderei o devorador. E tem mais, filho, eu vou fazer com que o fruto do campo se multiplique por causa da tua fidelidade nos dízimos, da tua gratidão e espontaneidade nas ofertas. Passos específicos. Meu problema é no casamento. O que é que o Senhor diz a respeito do casamento? Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Mulheres, submetei-vos a vossos maridos e tratai-os em honra, porque assim como Cristo, a cabeça da igreja, é o seu marido. É isso que a palavra de Deus diz? É. Então eu vou praticar. Eu vou responder 2 + 2 = 4. Quem que me convenceu que 2 + 2 = 4? Ninguém. Eu acreditei na professora e obedeci. E quem é que me tira hoje que 2 + 2 = 4? Ninguém. É assim que funciona a fé. Ninguém te tira mais aquilo, irmão. Descobriram coisa nenhuma. Eu sei o que é. E hoje eu não sei só mais 2 + 2, não. Hoje eu sei cálculos muito maiores. Hoje eu sei, eu já tive experiências que foram muito maiores. Não é o beabazinho, não. E quem é que me rouba isso? Ninguém. Porque é passo que damos em fé, princípio que ninguém rouba de mim e de você, irmão. O que é que vamos declarar? O Senhor disse que se eu começar a cuidar da minha esposa, do meu marido, se eu invocar o nome do Senhor, se eu encher o meu lar da palavra do Senhor, se eu começar a buscar o Senhor, ele virá e vai destruir o nome dos ídolos, como já estudamos aqui. Eu creio nessa palavra, então eu vou declarar: o Senhor está vindo. Mas eu não quero mais nada com você. Não tem problema, Senhor. O Senhor disse: não separe o homem aquilo que Deus uniu. O Senhor nos uniu. Há uma aliança aqui. Em nome de Jesus, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que eu vou declarar, Senhor. Mas declarar num esforço. Eu estou me esforçando. Eu estou dizendo. Eu estou indo aos cultos. Eu estou tentando. Não, irmão. Porque quem tem o documento e sabe que é o documento, não precisa se esforçar. Olha, é meu. Senhor, é meu. Estão dizendo que não é meu. O diabo veio e disse que não é meu, esse terreno é meu. Aqui está o documento, Senhor. Envia o teu oficial de justiça, Senhor. Senhor, o diabo está querendo convencer de que eu já perdi isso aqui, mas aqui está a tua palavra, o teu documento que diz que o Senhor já fez, todas as bênçãos estão nas regiões celestiais. Senhor, aqui está, está nas suas mãos, Senhor. Eu não vou desviar o meu rumo, porque eu sei do documento que eu tenho nas mãos, eu sei da visão que o Senhor tem. O Senhor disse a Abraão e disse a mim também, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Senhor, é isso que eu vou dizer ao Senhor. É isso que eu vou declarar. Eu não vou declarar nenhuma outra coisa, porque a minha boca será usada para uma palavra profética. Qual é o assunto? O que a Bíblia diz a respeito? Quais são os passos que Deus nos orienta? E o que podemos começar a declarar diante das questões e do ensino de fé? Senhor, a circunstância é essa. Mas o professor está ensinando isso aqui. Eu vou responder na prova o que o professor ensinou. Se ele tiver errado, é com o Senhor. E ele vai dizer, filho, o professor é o meu espírito. E não há sombra de variação, não há nenhuma possibilidade de erro. Porque se eu enviei o meu filho Jesus para morrer no seu lugar, muito mais, farei todas as outras coisas que porventura ainda sejam necessárias. Fé. A fé envolve certeza, envolve visão, envolve alvo. A fé envolve declarar, proclamar. A fé envolve três atitudes que resumem tudo isso que temos estudado. Oração profética. A tua palavra diz assim, Senhor. Então eu estou orando o que a tua palavra diz. Adoração. Senhor, eu já apresentei ao Senhor o documento, eu não tenho que sair desesperado, eu vou te adorar, me deleitar na comunhão com o Senhor, porque eu sei que o Senhor já dispensou os teus anjos, eles estão cuidando desse nosso assunto lá, e aqui eu vou começar novamente a comungar com o Senhor como meu Pai, me regozijar na tua presença. Adoração. E terceiro, testemunho. Começa a testemunhar, porque quando nós começamos a testemunhar, nós quebramos os domínios e as fortalezas satânicas na mente, na nossa própria mente e na mente de qualquer outra pessoa. A palavra do Senhor diz no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma vez que eu anoto esses temas, estas questões, estudo o que a Bíblia diz, dou os passos que a Bíblia orienta e começo a declarar a palavra, só me resta esperar com paciência no Senhor. Porque esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor vem em Marcos e diz assim, o reino é assim, alguém lança a semente, pega o documento, joga por terra, rega a terra, oração, palavra profética, o que a Bíblia diz, e espera, porque vai chegar o tempo da colheita. Se não passar por todo esse processo, não tem colheita, mas tem uma circunstância onde o diabo vai falar, viu que o seu Deus não faz nada? Viu que é mentira? Viu que esse negócio de fé é balela? Viu? Vai ser a única chance que ele vai ter. Porque se eu e você perseverarmos, o Senhor fará o que ele diz na sua palavra. Repita comigo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fecha os teus olhos, irmão.